Eu dei a volta por cima. Eu vi o sol brilhar mais uma vez. Eu toquei em Jesus e dele saiu virtude. Eu andei sobre o mar, fiz a tempestade ver. Que quem tem Deus na vida verá cada amanhecer. E os aplausos da vida Deus me fez receber. E provar pra todos que eu venci. Não tenho medo das lutas, é Deus o meu general. E até hoje eu vivo sob os seus cuidados. E todas irão ver a tua vitória. Todos irão presenciar o teu sucesso. E quem desacreditou os aplausos da vida Deus me fez receber. E provar pra todos que eu venci. Não tenho medo das lutas, é Deus o meu general. E até hoje eu vivo sob seu cuidado. E todos irão ver a tua vitória. Deserto tive que passar. Senti a tempestade e a fúria do mar. Mas hoje